taxas moderadoras aumentam para o dobro já a partir de janeiro. O setor alimentar está a cair, algo que não acontecia há mais de uma década. Semana decisiva para o futuro do euro. Quinta e sexta-feira realiza-se a cimeira, que é para muitos decisiva para a resolução da crise e para o futuro da moeda única. O Porto joga esta noite com o Zenit de São Petersburgo para a Liga dos Campeões e tem que ganhar para se manter em prova. O ouvinte escolher a programação da Antena Web era só o que faltava. Faltava, agora já não falta. Estamos quase a comemorar 2 anos de vida e no nosso 2º aniversário queremos que sejam os ouvintes a escolher parte da nossa programação. Gostaria de ouvir um determinado programa? Ou até uma edição específica do seu programa favorito? Simples, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com e diga-nos qual. No dia 4 de janeiro poderemos apresentá-la numa página comemorativa dos nossos 730 dias no ar. Mais informações em www.radioantenaweb.info/2anos.htm. Antena Web, sintoniza-te. Sejam bem-vindos ao Antena News. As taxas moderadoras vão aumentar para o dobro já a partir de janeiro. Uma ida ao centro de saúde passa a custar 5 euros em vez de 2,5 euros e numa urgência geral o utente passa dos habituais 10 euros para 20 euros. A Associação de Utentes dos Serviços Públicos de Saúde já veio dizer que muitas pessoas terão que decidir se se tratam ou se comem. João Proença, da UGT, afirmou também que esta medida vai dificultar ainda mais o acesso aos cuidados de saúde e não vai ajudar tanto assim a conseguir receitas para a redução do déficit fiscal. O setor alimentar está pela primeira vez em 10 anos a cair. Os portugueses começaram a poupar na comida e já se verifica uma queda de 1 a 2% neste setor. Corta-se sobretudo nos bens supérfluos. O pão é um alimento cujo consumo se mantém, bem como os laticínios. Mas os produtos brancos são cada vez mais a opção na lista de compras dos portugueses. As marcas brancas já atingem neste momento 40% da cota do mercado e a carne e o peixe estão a ser substituídos por alimentos congelados. Os sobreviventes do Virgem do Sameiro contaram como foi viver 3 dias e 3 noites no mar. As declarações dos 6 homens foram feitas esta terça-feira numa conferência de imprensa, onde o mestre do barco garantiu que este ano nenhum dos 6 vai voltar ao mar. Foi adiado o julgamento do alemão detido na manifestação de dia 24 de novembro, em frente à Assembleia da República. O indivíduo está com termo de identidade e residência, mas está referenciado no espaço Schengen como sendo uma pessoa extremamente violenta. Cada vez mais pessoas dizem que recebem multas referentes a portagens não pagas, mas que essas multas lhes são mal atribuídas porque nunca passaram naqueles trajetos. O Instituto de Infraestruturas Rodoviárias quase nunca responde às queixas dos visados, remetendo explicações para as finanças. As finanças dizem que se limitam a cobrar as dívidas existentes. As instalações de um grupo desportivo em Leiria foram assaltadas. Vidros, portas, garrafas, equipamentos, tudo ficou destruído. Existente há 36 anos e a passar algumas dificuldades, o grupo desportivo ficou sem todo o dinheiro que tinha no cofre, sem tabaco e sem 2 LCDs. Os estragos podem rondar os 35 mil euros e a PSP já está a investigar o caso. Esta tarde começa o julgamento do empresário que forçava a mulher a participar em orgias sexuais. O empresário está acusado de um crime de violência doméstica e 2 de porte ilegal de arma. O socialite José Castelo Branco é uma das testemunhas intimadas a depor. O naufrágio do Virgem do Sameiro lançou a polémica dos dispositivos de localização nos barcos. A lei existe, mas não obriga a que todos os barcos em atividade tenham este dispositivo, que permite estabelecer radiobalizas para estabelecer um perímetro e perceber-se a localização do barco. As grandes superfícies apostam cada vez mais em alimentos frescos e nacionais. A carne, por exemplo, é um dos alimentos onde raramente aparecem produtos importados, a não ser nos picos do verão, onde a produção de algumas carnes, como as carnes mais magras de peru e frango, não chegam para satisfazer a procura e os supermercados vêm-se obrigados a recorrer então à importação. Depois do fado, é o canto alentejano que quer ser considerado património da humanidade. A proposta vai ser apresentada já em março. Dizem que é um canto intemporal, que representa todas as gerações que já passaram e que marca uma região do país. Para a candidatura vai ser feita a recolha do cancioneiro existente e a listagem dos grupos de cantares alentejanos em atividade. Alberto João Jardim diz que vai processar o Estado português se a Madeira não for compensada pelos gastos com a saúde e educação dos últimos anos. O líder desta região autónoma diz que estes gastos são da responsabilidade do Estado central e fala de uma dívida que já supera em 3 mil milhões de euros o buraco orçamental da Madeira. Esta é uma semana decisiva para o futuro do euro. Ontem, a Alemanha e a França aprovaram um documento comum para a criação de um novo tratado que garanta um maior comprometimento dos países membros em relação a um maior equilíbrio orçamental. Pedro Passos Coelho vai também participar na cimeira desta quinta e sexta-feira, mas até lá vai receber os representantes dos partidos com assento na Assembleia da República e os parceiros sociais. António José Seguro diz-se preocupado pela maneira como esta cimeira está a ser preparada, porque todos os países estão paralisados e só a Alemanha e a França controlam as operações. A agência de rating Standard & Poor's pode vir a baixar o rating da Alemanha e da França. Os dois países não tiveram grande reação ao saber do propósito da agência de rating. Ambos os países só emitiram um comunicado conjunto a dizer que tomaram conhecimento. Quase 62 pessoas morreram em Cabul, no Afeganistão, esta terça-feira. Os guerrilheiros talibãs condenaram os atentados, pelo que o governo afegão não sabe quem deu a ordem para dois suicidas se fazerem explodir esta manhã, matando muitas crianças que participavam numa procissão religiosa muito importante para os muçulmanos. Ao fim de 541 dias, a Bélgica constituiu um novo governo. O rei Alberto II foi informado ontem de que já tinha havido um entendimento e o novo governo foi finalmente apresentado. O processo demorou tanto que a Bélgica entrou no livro dos recordes. O Sporting venceu o Belenenses por 2 a 0 ontem à noite no Estádio do Restelo. Os golos só surgiram na segunda parte, o primeiro aos 50 minutos por Wolfswinkel e o segundo aos 66 minutos por Skars. Com esta vitória, o Sporting garante o estatuto de único grande ainda em prova na Taça de Portugal e passou aos quartos de final. O Porto joga hoje com o Zenit de São Petersburgo e precisa de ganhar para se manter em prova na Liga dos Campeões e passar aos oitavos de final. O treinador do Futebol Clube do Porto, Vítor Pereira, pede aos adeptos que criem um ambiente infernal no Estádio do Dragão. O jogo começa às 19h45. Este foi o Antena News. Até amanhã e tenha uma muito boa noite.